você aqui. Quero ter sempre você aqui. Amiga Cris, tá chegando junto. Fala, Cris. Você aqui. Quero ter sempre você aqui. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. No toca-fita, fita, feito um jogo. Tá amigo, Cabo Júnior aí na companhia do Douglas GDP. Tá com a gente aí, obrigado, viu? Feito um jogo. Fala de nós. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Carro quase louco estou a esperar uma canção no toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Saudade na arena, meu irmão. Vamos lá! A vida passa no segundo. O tempo corre sem parar. E aí, Cuiá? Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. A esperar uma canção. No toca-fita, fita, feito um jogo. Feito um jogo. Dá-lhe Alex da Pedreira. Babozão. Que além das mãos chamo você. E aí? Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver.

parceiro DJ Flávio tá com a gente, chora mania. É, meu irmão. Você tá feliz com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Você tá vendo o Flávio Caicaia? Pode oferecer. A idade, cara. Tá chegando a idade. É normal. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Opa! Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Paulinho, Paulinho aí, amargou, tá com a gente também aí, só na manha, a galera da equipe Tchaco, chegando junto aqui pela Arena Sacramento, nossa amiga Ellen, tá com a gente também, um abraço do Alex da Pedreira, a Moni, a Simone, tá com a gente também, obrigado, viu? Sem ter mesmo você aqui, se estou assim, foi você mesma que assim. Agradeço por ter me deixado. Olha só, já tem bingo, viu? Após esse jogo aí, te dá início aí nosso primeiro prêmio do bingo. É, meu irmão, quem não tem cartela de bingo, chegue junto e adquira logo a sua por apenas R$5. O teu abraço é o abrigo que eu mais preciso. Eita, saudade, como é que é? Eu sei que não existe nada que me faça te esquecer. Porque a vida me ensinou a ficar só contigo. Vamos nessa, galera! Uhul! Eu sei que o teu amor é a fonte da felicidade que eu descobri. No beijo que você me deu quando te conheci. Eu sei que o meu amor é tudo pro teu coração. O meu sorriso é a certeza da tua paixão. Eu sei que não existe nada que te faça me esquecer. Porque a vida te guardou pra me pertencer. O nosso amor é tudo que a gente precisa na vida pra ser feliz. Do jeito que você quiser, foi como eu quis. E aí? Só nós dois, e a felicidade é pra ficar. Nesse amor que a gente tem pra se dar. Opa! E depois, depois do amor que a gente faz, só nós dois, ninguém nunca irá mudar. Olha só, logo mais, a partir das 19 horas, a gente chega junto aí no Boteco do Dedé, gente. Aqui na Alferes Costa, é ao lado da GAP Academia, próxima Praça Eduardo Angelim, viu? Terminando aqui na Arena Sacramento, a gente te desce lá pro boteco. Vamos lá! Te falo de tudo que sinto e você me abraçando, diz que me ama, do jeito que eu sou. jeito que você quiser. Foi como eu quis. O parceiro Sábio, grande Sábio. Só nós dois, e a felicidade é pra ficar nesse amor que a gente tem pra se dar. Bora, Baldinho. E depois, depois do amor dá que a gente faz, Alex da Pedreira. Mais uma assim pra recordar na arena, meu irmão. Olha que o da Pedreira vai detonando o som da manha. Como é que é? Se você acha que sou eu, aquela estrela, a lua ali ao lado, só pode ser você. Se você acha que sou eu, toda essa graça, o meu sorriso, só pode ser você. Se você acha que sou eu, todo esse luxo, o meu conforto, só pode ser você. Se você acha que sou eu, todo esse brilho, a minha vida, só pode ser você. Vamos nessa, galera! Vamos viver tudo em momentos de emoções, transar muita alegria para os nossos corações, e não dizer que foi um sonho e que tudo se perdeu. Foi muito bom o amor que você me deu. Que o talento faz a diferença. Saudade. Se você acha que sou eu, todo esse luxo, o meu conforto, só pode ser você. Se você acha que sou eu, e aí? Amigo Valdeci aí, olha. Todo dia do Londrina. Água a gente também, tá chora mãe. E aí, Sacramento? Pois vamos viver tudo isso. Em momentos de emoções, transar muita alegria para os nossos corações. E não dizer que foi um sonho e que tudo se perdeu. Foi muito bom. E aí? Mas você também podia marcar. Bora, Cris! Outra hora, outro canto, outra data pra poder. E amiga Bita, bora, Bita! Tô parceiro Rodrigo. E aí, Rodrigo? Fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã, mas devido ao aperreio do ar. cedo quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Sonho de amor tão bonito, confesso não me controlei. Abraçando meu travesseiro, pensando em você eu chorei. Sabendo que você esteve a noite inteira em meu inconsciente, e agora não me sai da mente, não posso esquecer, nem meu sonho te amei. E aí, Moreno? Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei. A ponta, né? Tá com a ponta. Não posso tirá-la do meu pensamento. E aí? Te quero comigo, te amo demais. Depois deste sonho, já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Só você pode acabar este meu sofrimento. E você no fio? Olha, fio! Como é que é? Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Sonho de amor tão bonito, confesso não me controlei. Abraçando meu travesseiro, pensando em você eu chorei. Sabendo que Pitbulls! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E aí, minha filha? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Por quê? Te quero demais. Vamos, vamos nessa, galera! Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Dá-lhe, Alex da Pedreira. Chegou de repente sem me avisar. Bem na minha frente eu só quis jogar. Vou tomando conta do meu coração.

a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Bora, Fabio! Por uma coisinha tola, meu bem me disse adeus e partiu. Bora, Boninho, bora, Boninho! Escute ao menos minha canção. Já que mais nada eu posso te dar, a dor de uma desilusão, o tempo faz esquecer, mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Mas de ti só esquecerei. É, meu irmão, olha só, a gente já tem bingo aí. Já tem bingo, terminando esse jogo aí, a gente chama o primeiro prêmio do bingo. Vamos lá. Contra petit bonnet ma fille, sans quoi maman que mettez des rois. Pour pas qu'à travailler toute la journée, caresser, caresser, fais l'amour, ce seul bitin où ça fait ma fille, attention. Segura o caqueado! É, meu irmão, ali na Sacramento, nosso point. Todos os domingos é aqui, viu? Todos os domingos aí é a nossa domingueira aqui, tem nosso campeonato de veteranos. Também tem um super bingão aí pra galera curtir de boa. Vamos lá! A partir das 19 horas, a partir das 7 da noite, o Alex chega junto, meu irmão, lá pelo Boteco do Dedé. Vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar. Bora, família, bora organizando tudo aí. Bora chamar o primeiro prêmio do bingo. Vou colocar só mais uma aqui, gente. A gente dá início aí ao primeiro prêmio do bingo, tá bom? Vamos preparando suas cartelas aí. Após a próxima, o primeiro prêmio do bingo. Opa! Agacadão, tchuc, tchuc, alacadão, skitu. Vini gadeno. Ale, lale, lale, la. Vini pudeno. Vini pague bono swingue. Vini gadeno. Ale, lale, lale, la. Vini pudeno. Aí, amor. É o Sargento Júnior do Doido. O André, seu irmão aí, comitiva, tá com a gente só na manha. É, meu irmão, vamos lá. Meu parceiro Douglas. Olá, Douglas. Zumba! Olha só, gente, após essa aí, primeiro prêmio do bingo, tá bom? Quem não tem milho, chega junto e pega seu milho aqui no comando. Olha pra cima! Bora, Fábio! Do Paulinho e a Margot, a Ellen, a Simone, só na loja. Tá de boa, a equipe Thiago. Opa! Olha, Mani! Olha, Mani!